após direto destino, pista 17 com primeira curva à direita, acione 5045 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. 350, busca a saída, pode voar, por de paro, F-55B. Mantenha a saída, guarda de coordenação. Mantenha a saída, 55B. Voo no 807, reduza para 220 nós. Suficiente para acionamento em táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0114, bom voo. Boa tarde, Chané 6321. Chané 6321, boa tarde. A informação em curso é Quebec. Autorizado Brasília, via Upesulo 17. Nível 320, saída Arbo, transição elétrica. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5143 no transponder. Frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 320, via Upesulo 17. Recordo no 00 curva direita, árvore, então, elefa, adiciona 5143, passou de saída 1208, Oxané 6321. Oxané 6321, contingimento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Vai reportar pronto para puxa acionamento. Dado. Dado. Dado. Gol no 648, desço para 2000 pés, ajuste no 0-4. 2000 pés, 0-4, 2000 pés. Salvador, muito boa tarde. Total 9900 decolado na Dael, na sua escuta. Total 9900, contato radar, sul para nível 360, perfil da El. Sobe para o 360, poderia voar da El na presente, 9900? Autorizado. Autorizado para o de da El, 9900. Estou na frente da Quebec, Ilhéus, no 160. O Chané 6327, informação Quebec procede, aguarde cópia. Chané cópia, Chané 6327. Aprovado ou subida para o 6327? Dael, Leta e Gels. Chané 6327. Tá. Chané 6327. Pronto, cópia? Prossegue. Autorizado e Gels, nível 240. Saída Dael, Leta e Gels. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5133 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado, Ilhéus, no 240, a saída é Dael, Ilhéus, com curva direita, pista 10, transponder 5133, controle 1208, Chané 6327. Chané 6327, a saída é Dael, após Leda, depois Ilhéus. Cotejo. Ok, Dael, Leda, Ilhéus, hoje Chané 6327. Chané 6327, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01. Reportará pronto hoje, Chané 6327, obrigado. Fala Salvador, Azul 4065, portão 3, posicionamento. Azul 4065, coordena equipe de solo, reporte para ataque. Coordenação, lei de puxa para posicionamento, 4065. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Parei, me chamou a torre. Altitude, 500 pés, não interfere nessa aproximação. Entendi. Problemas de Mike com Juliette, então modifique para subida Momo após direto com curva à esquerda após a decolagem da 17. 96, sem identificação, desça para nível 050, chegada Mari. 050 Mari, gol 3. Juliette tem condições de decolada 35, vento 090 graus com 1, 5 nós, com 15 nós, ou intenciona dar 1,7 mesmo? Delivery taxi, porta para ingresso na 35, mega Juliette. Ingresso, posso cabeceira 35, pronto para decolagem, Mike Eco Juliette. Portugal 021, squawk island, descent 4000 feet, QNH 1013, with speed 22509. Bravo. Bravo, frequência livre. No 807, desce para 2000 pés, ajuste na 013. 2000, cuide 3. Salvador, azul 4065, portanto, 125 a bordo, 0400 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4065, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamará a torre, em 118 decimal 95, ajuste na 013. Paciente, via Índia, ponto pronto, 118 decimal 95, 103, o ajuste, o azul 4065. Salvador, muito boa tarde, está 3 anos, 5 5, cliente em formação, Quebec, Guarulhos 340. Sala 3 anos, 5 5, informação Quebec procede, autorizado Guarulhos, via UPSU 44, até Mike Alva Bravo Sierra Índia, liga autorizado 340, saída da El, Leda, Boys Eut, pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 51151 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Vai interceptar UPZulu 44 até MAP, após conforme a rota do plano de voo, o TAN 31155. Seguinte, Guarulhos 340, UPZulu 44 até MAP, você pode receber o plano. Dael Leda, eu de saída, decolando 1-0 com curva direita. 51151 no transponder, controle 120, decimal 8. Tá, 1155, portão 9. Então 3155, só confirme, transponder copiado. 5151. 5151 procede. Reporte para posicionamento, portão 09. Então 3155. Então o pushback está na entrada 3155, grato. Do ponto 06. Oi, Salvador, gol 648. Passou esquerdo, rebaixo na base. Segundo 648, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o Embraer da Azul ingressando para a decolagem de imediato. Aguarde autorização de pouso, o time entrou no 0-4. Ok, sente o 648. Usado Aracaju, nível 190. Transponder 5156, saída Pulca, transição Caju, pista 1-0 com primeira curva à esquerda. 190, autorizado. decola 90 da Pulca Caju, 5156, controle 208, ou 5627. Trip 5627, irá voar no 90, irá aguardar a coordenação. Se puder coordenar o 950, melhor. É, então aguarde um instante, por gentileza. Onda 10, ok, o Guardião 06, aguarde alguns instantes para prosseguir. Chanel 6327, intercepcionando puxa estacionamento no 1. Chanel 6327, solo, reporte para o táxi. 7-0, puxa estacionamento, reportar o ponto do táxi, Chanel 6327. Vento 080 graus com 15 nós, tem livre pouso, pistão no zero, gol no 648. 648, livre pouso, sem nós chamando. 065, decolou de 26, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo e boa tarde. 208, boa tarde, senhor, bom trabalho. 406. Controle Salvador, muito bom. Boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, Sul para nível 360 da EL. 360 da EL, Azul 4065. Radião 06, pro norte da livre decolagem, vento 080 graus, cono 5 nós, reporte fora do solo, Guardião 06. Nada, nível 150 para Aracaju. 150, nível 5627. Estabilizado na LS 807. Boa noite, 07, chame torre 1895. Na LS. Boa noite, 07. Prossiga, senhora. Torre 1895. 1895. Gol no 396, desço para 2000 pés, ajuste na 093, livre LS, reposta estabilizando. 2013, livre LS, reposta estabilizando, 32. Salve, Salvador, boa tarde, gol 1648, Pedro. Gol 1648, boa tarde, autorizado ataque Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Gente, Alfa, ingresso 1648. Na aproximação, aguardando pista livre, informo dois helicópteros decolando do pátio do Graé com Proa Norte, missão policial, não vai interferir com sua aproximação, aguarda autorização de pouso. Escuta, o 807. Torre, o 01 no fora do solo, e se autorizado, permanece na escuta dessa torre até o retorno. Gente, Guardião 01 decolou aos 28, mantém a escuta, reporte para o regresso. E quando autorizado, o Guardião... intenciona ingressar no corredor forte. Rajão 06, está aqui próximo ao ponto de espera da Washington, está aqui na decolagem com o Pronorte, pode ser? Com o Pronorte, Guardião 06, 06, agilizando, né? Porta fora do solo. Torre autoriza ingresso no corredor forte do 01? Firmo, 01 reporte ingressando no corredor forte. Reportará ingressando no corredor forte, 01. Noite 07, tem livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 15 nós. Tráfego à esquerda, helicóptero prosseguindo com proa nordeste, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso, gol 807. Bora no 06. 06 decolou os 29, chame o controle em 208, tem um bom voo até regresso. É. Voo no 648, acessando a aeronave da Avianca, está se deslocando para o ponto de espera, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, voo 1648. 06. O 1 Norte, ingressando no corredor forte e nivelará 1.000 pés. Gente, o Guardião 01 no reporte para o regresso, vai solicitar quanto tempo nesse setor? É, algo em torno de 3 minutos. Gente, aqui é com Juliette, em nível de decolagem da pista, o nosso 35, o vento 080 graus com 15 nós, Mike Eco Juliette. Taxiway Fox, Solon 219, boa tarde. Fox 219, graças. Pode estar a próxima 6327. 6327, ali mantém, cabeceira 10. Quem mantém, 27. Solo Salvador, Golo 1807, liberando na Fox. Golo 1807, boa tarde, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, no 807. Juliette, leva os 3-1 no controle, 1208, tamo voo, boa tarde. É, obrigado, até a volta. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, contato radar, subo para nível 080, preciso sair da Momo. É, na Momo, Mike Eco Juliette. O Juliette, confirme a proa ideal para o destino. 310, tá? 6-1-0. Gente, mantenha a saída, aguarde a autorização. Controle Salvador, Azul 4462, boa tarde. 01, não tá na escuta? O 01 já de retorno pelo setor norte e descendo para a altitude de tráfego. A gente está visual com o Guardião 06 nesse setor, à sua esquerda? Ciente do tráfego do 06, mas ainda não visual, mas ciente do local onde o mesmo vai proceder o voo. Que é com o Juliette, ciente do perfil da saída mão, manter 3 mil pés. É, mas não é que não se perdeu, é até tudo bem. Gente. Salvador Approach, Jefferson, WebJet 579, Quebec Information, Pass 182, down to 122. Seguindo com o Pro Nordeste. Ok, ciente do tráfego ultrapassado, manterá um no meu pé e informará através da nossa torre. 01. Isso, coloca aí dentro, clear down to Portal Francisco, 1214. Bandião 01, informa o tráfego Fokker 100 decolando da cabeceira 10, que não interfira, reporte através do norte da torre. Rival 2509. Gol na 396, torre 1895. 1895, obrigado. Mantém 030, na Eco Juliette. Aqui é com Juliette, mantém a 3 mil pés, tráfego 1 hora 10 milhas, na 2330, cruzando 5 mil pés para 4 mil pés. O 4065, chame Recife. 1251, hotel 3325. 351-3325, Recife Azul 4065. Boa tarde, senhores. Bom trabalho. Obrigado, bom voo. Controle, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. O Guardião 06 vai estar executando o pouso e arremetida na área Zulu, aqui no através do pedágio. Guardião 06, enter. 06. Afirmo. Livre direto no VRR, reporte solo controlado, vento 090 graus com 15 nós, Guardião 01. Controlando solo controlado, direto parte do VRR. Chinama 327, decola os 35, controle 1208, bom voo. 1208, 6327. controle, a Ocean Air 6327, 2000 subindo nível de voo 240. Ocean Air 6327, contato radar, sou para nível 240, saída do El. Subindo para 240, Taia Ocean Air 6327. Portugal 021, clear to descend to 2000 feet, QNH 1014. ILS final approach, report step show localized. 2000 feet, QNH 1014, ILS personal, 1014, Mike Eco Juliette, autorizado direto de destino, nível 080. 0 graus, com ONU 5 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, com 396. Solo, é o 1807, está em frente o 08, está sem balizador. Vou mandar mensagem aguarde. Tango Papá, Vitor Hotel, confirma empate, pista de decola. Decola da 1 a 0, 1 a 7. 236, livre frequência, boa tarde. 1807. Tango Papá Vitor Hotel, prossiga. Gente, autorizado Sierra Bravo Sierra Papá, nível 430, via Alfa Zulu 16 até Bravo até Zulu, após conforme roda do plano de voo. Saída da El, Leda, após Bridge, pista 17 com primeira curva à direita, acione 5166 no transponder. Frequência do controle 120, destino 8, Papa Tango, Papa Vitor Hotel. Positivo. Autorizado Sierra, Bravo Sierra Papá, via UP Zulu 10 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 430, saída da El, Leda, após bridge. Pista 17 com primeira curva à direita, acione 5166 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Estabilizado. Dura 2010-04, reportará. 4462. Passing over on the mark, altimeter steady 1014. The wind to check 080 degrees with 15 knots. Sobre passing out the mark, at Portugal 021. Patango Papá Vitor Hotel, é via UP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, cotejo. Após conforme rota do plano de voo, Papatango Papá Vitor Hotel, cotejamento correto, confirme POV. Passada do 223, Uno, transfere. Sempre a informação Romeu, para descida. Passada 2231, acende identificação. Mari, desça para nível 050, velocidade 250. 050, vai manter o 2509, passarei do 2231, Mari. Aí quer com Juliette, quando possível, informe seu estimado para o pouso. 920. Trip 5446, sem identificação, chega da AMAN, desce para 4 mil pés, ajuste na 014. Descendo para a AMAN, 4546, portão 06. Passar a passar aqui. Paulo Salvador, gol no 649. Gol no 649, informação em curso é Romeu, aguarde cópia. Gente, está no meu, cancelado, 085, permanece o mesmo estimado para pouso? Quem? 0.8, gol 1649. Poderia confirmar o transponder? 5165, gol 1649. Autorizado Ilhéus, nível 240, presa da El Leda, após Ilhéus, decola da 10, curva direita, transponder 5165, controle no 208, gol 1649. Gol 1649, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01. Seguinte, 1649. Canal. Autorizado nível 180, final 8-6-3-2-7. Web 5729, desça para 2000 pés, ajuste, correction. Web 5729, descend to 2000 feet, clinate 1014. Descend to 2014, web jet 5729. Any chance to fly direct to Duna or the Automaster? Okay, arrival. Mantém arrival, web 5729. 396, prossiga. Quantidade de aeronave da Avianca recuar para que está tudo bem? Minuto. Chamei a 6321, não, solo. Dois, quanto precisa? Teria condições de conectar de solo, fazer um push um pouco mais na retaguarda, de forma a autorizar o ingresso no portão 06 da aeronave da Gol? Vai solicitar aqui ao pessoal. Gente, obrigado. Obrigado. Alô, no 396, coordenado com a aeronave da Avianca. Autorizado ingresso nas ilhas, portão 06. Está tentando a mesma. 06, obrigado, coordenado. 251, 3526, 6327. 2-1, this morning, good afternoon. Okay, Fox, 1-2, this morning, Portugal, 0-2-1. 1-4-3-2-1-7. Tenham para dar reporte ao 021, for you. Portugal 021, clear taxi Alpha, report your hold short of Juliet. Can I Alpha, I will call you before Juliet, then Portugal 021. Salvador 35627 no pátio 3 para possibilidade de acionamento. 35627, quando é que fica de solo, reporte para ataque. Reportará. 1895, obrigado, bom dia. Boa. 5446, reduza para 209. Reduzido para 209, 2449. Táxi, o Chanel 63, 21, estamos com 114, POB, 430, autonomia, alterna Goiânia. O Chanel 6321, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia no ponto de espera, chamar a torre em 118.95, ajuste na 0114, um bom voo. Ajuste na 014, pátio Índia, 2895, Chanel 6321. Smile. Boeing 738-200 off ground, please. Vitor, boa tarde, está livre acionar, reporte táxi. Vai chegar para lá, 4462. Tenente, azul 4462, tem livre pouso, pistão no zero, com vento 090 graus, com 1, 5 nós, com 15 nós. Livre pouso, 4462. Vavá, Mike Eco Delta, autorizado a Manati, 1.000 pés, corredor Axé, 1.7, primeira curva direita, Axane 0125 no transponder, frequência do controle 120.8. 7 Central 2000 feet.